Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. Senhores, está começando mais um Para Nerdia. E eu sou seu host, Duran, invadindo a casa do Nerdmaster. Ó, abuso, tá vendo? E essa risada linda também é dele, que vem lá da Luzerlândia, Diogo Salles, que roubou meu coração há 4 anos atrás. Como se fosse uma rave de pocholo. Tiquipum, tiquipum, tiquipum. E é nesse clima gostoso de La Casa de Papel. Pra quem não conhece, esse é o Alexandre Nerdmaster, lá do Paranerd, esse podcast gostoso. Só não é mais loser que o Sr. Castanha e a Loserlândia. Ô, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. É isso, então o programa acabou, obrigado. Então, nesse clima gostoso, Antifa, vamos para os recadinhos, Antifa, vamos sim. Recado. Ouvintes, estamos gostando dessa brincadeira do Para Alternativo. Tô trazendo podcasts de toda a podosfera e das obscurosferas também. E dessa vez, um podcast que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas já considero pacas, o Senhor Castanha, na figura de seu rosto, o Senhor Duran, o anão. Fala, meu amor. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão limpando o piruzinho, atrás do joelho, tá tudo bem com vocês? Ah, e lá vamos nós? Tô bem. Agora me diz uma coisa, Duran, quanto tempo existe o Senhor Castanha? O Senhor Castanha, como site, ele tá no ar desde 2013, ele surgiu faz 6 anos, já a gente comemorou lá em fevereiro deste ano, 6 anos no ar, pagando todos os boletos do servidor, a cada 6 meses, sem faltar nenhum, hein, cara. Eu nunca achei que eu ia pagar tanto boleto desse site, cara. Eu não achei que ele ia durar tanto. Muito bem. E na tua singela opinião, do que se trata o Senhor Castanha? Bem, o Senhor Castanha, ele é um conglomerado de tudo que a gente mais ama e mais odeia. É um bando de nerd que, cara, a gente adora falar mal do que a gente gosta e tentar achar pontos positivos no que a gente não gosta. A gente sempre fala, então a gente basicamente fala mal de tudo pra tentar ofender o máximo de nerds que a gente conseguir, porque é pra isso que a gente vem no mundo. Ah, muito bem. Eu, se posso recomendar um episódio, que eu assisti alguns dos mais recentes, eu gostei muito do episódio sobre os assaltos mais famosos do mundo, que foi inclusive o tema que deu origem a esse podcast daqui agora. Se eu puder recomendar um programa, o meu favorito é o que a gente gravou sobre as misteriosas rádios russas. É o meu programa favorito de todos os tempos do Sr. Castanha. Acho que vai demorar pra eu gravar algo que eu gostei tanto. E um outro também, um pouco mais na pegada literária, é o sobre o livro do Jogador Número 1. Muitos falaram na época sobre o filme. E a gente quis ser diferentão e falou sobre o livro. Muito bem, eu vou. Ainda não ouvi nenhum desses, mas ouvi-lo-eis, com certeza. Então, Oi, fala, filho, fala. Se for pra falar de retardo, né, procurem os episódios de Top 5 filmes melhores que o original, a sequência melhor que o original. A parte 1 e a parte 2 são os meus episódios de retardo do Sr. Castanha. A gente tem uma categoria só de retardo, que é... Esse é o meu preferido deles. Muito bem, então. Para finalizar esta entrevista mini Jabazex, por favor, passe agora os endereços do Sr. Castanha e redes sociais. Bem, você encontra a gente em todos os agregadores de podcast, né? É só buscar Sr. Castanha por extenso. É importante não buscar SR Castanha, porque isso é uma loja de amendoim. E a gente não vende amendoim. Apesar de a gente receber um monte de e-mail sobre isso. Então é senhorcastanha.com/podcast. Ou você pode procurar a gente no Twitter, Senhor Castanha, por extenso. Ou no Facebook, facebook.com/senhorcastanha. Você sabe como se chama isso, né? Chama-se branding mal feito. Então, a gente veio primeiro que a loja do cara. Mas cara... ainda assim vocês têm menos chances de ser encontrados do que o cara. Não, a gente desbancou ele do Google. Ele não conseguiu desbancar a gente, a loja dele fechou. A gente conseguiu destruir o empreendedorismo, que era o nosso objetivo. Meus parabéns. Tudo que vier é lucro. Eu sou seu pai. Hey, Luke! Eu sou seu pai. É isso, né, crianças? Vamos para o nosso primeiro bloco aqui. Eu gostaria de fazer uma brincadeira. Eu gosto sempre de me colocar no lugar dos personagens das séries que eu assisto. E em Uma Casa de Papel não é diferente. Então, eu gostaria de saber de você, Diogo, se você tivesse que escolher uma cidade, e não vale a sua cidade natal, né, que você mora, para representar o seu nome, qual seria? Caraca, é uma bela pergunta, hein? Mas eu acho que Kiev seria legal. Eu vou falar a minha depois, mas eu quero saber do Sr. Ned Master, qual seria? Santiago de Compostela. Santiago seria foda, né? Dando uns tiros assim, pá, Santiago, me cobre! Seria bom, seria bom. E eu, como não posso deixar, né, de ser um retardado, eu gostaria de ser o Pau Grande. Aconteceu de novo. Oh, meu Deus do céu. Ia todo mundo te chamar de Garrincha. Não, imagina. É melhor do que ser. Não, melhor é melhor do que ser de Curralinho, né? Exato. Não, mas falando sério, eu gostaria de ser o Jerusalém. Muito bem. E usar equipazinho assim, essas coisas? Não, é que. O carvalho do meu nome já entrega a minha origem, então faria uma homenagem. Né? Mas não é tão na cara sobre quem eu sou. E é interessante a gente falar sobre o nome de La Casa de Papel, que seria Os Desalojados, uma tradução livre. Primeiro nome que eles têm, que seria... É um nome horrível, você falou de branding quando a gente falou de Sr. Castanha. Opa. Era um nome horrível, cara. Inclusive o nome em inglês também é uma bosta, que é The Money Heist. Money Heist, é. É muito horrível, cara. La Casa de Papel é muito melhor. Ah, sim, de longe. Agora vocês sabem por que o nome é esse, né? Diga-nos, então. Por favor. É porque esse é o apelido que os espanhóis dão pra casa da moeda da Espanha. É La Casa de Papel. Ah, isso. Sim, isso. Eu não achava que seria tão óbvio. Não, mas eles são óbvios. Os espanhóis, eu sei que eu sou filho de uma... Os espanhóis são um povo meio óbvio. É um pensamento mais binário, né? Bem, eu me chamo Duran, então... Já dá pra saber que de cabeça dura espanhol, eu entendo. Mas eu gostaria de saber de vocês uma coisa. Supondo que você, meu caro Kiev... Opa, né? Pois não. Você tivesse feito este belo roubo, né? Certo. E levado um prêmio que é convertido em carros brancos sem ar-condicionado. Você conseguiria comprar uma frota inteira. Que sabor de sorvete você compraria primeiro? Olha, acho que de maracujá. Pra ficar bem calmo, assim, de, né? Pra saber o que fazer com dinheiro. E você, Nerd Master? Sabe de nada, inocente. Eu preferiria um belo sundae de graviola. Ou é bom, hein? Eu fiquei com muito medo que você ia fazer uma referência ao Chorume. Fiquei com muito medo agora. Não, não, obrigado. Aliás, eu preciso entrar em contato com os filhos da puta pra também gravarem um para alternativo. Vou te dar uma dica. Gol do Grêmio. É, eu vou dar uma dica. Oferece um sorvete e mais uma coisa pra eles que eles vão gostar. Mas, além disso, falando de filhos da puta, podemos dizer que o grande vilão da série é o professor? O que vocês acham? Ah, não. Nem fodendo. Ah, imagina. Nem fodendo. Então, o professor só tem o problema de ser o chefe, entendeu? Então ele tem aqueles problemas que todo chefe tem, entendeu? Ele tem o problema Walter White também, depois a gente entra nisso. Sim, exato. Mas pra mim. Não, olha só. Mas pra mim, o Arthurito tá na frente de todos, assim, como o maior canalha dessa série. Ah, não, o Arthurito é uma beleza. Não, no quesito canalha, o Arthurito dá não. pau. Somente na terceira temporada, onde ele é ainda mais canalha do que nunca. Principalmente. Agora, o melhor canalha é o Berlim. Se você me permite uma imitação horrível, eu diria que tá ok. Que o problema aqui é o governo, porque o governo espanhol é comunista, tá ok? No, God! No, God, please, no! No! No! No! O presidente ainda é sapateiro, pô, tá errado isso aí. Assim, além de... Presidente não, primeiro-ministro, desculpa. Lá é uma realeza. Por que não ter calas, Diogo? Tava na Espanha. Exato. Mas, assim, é porque eu vi uma teoria no canal do YouTube dizendo que eles são grandes vilões, na verdade. Eles usam toda essa anarquia que eles geram, entre aspas, para que eles meio que mascarem as intenções ruins deles. Só que tem um problema na teoria do cara, e eu explico para vocês. A teoria dele fala que eles vão injetar dinheiro artificialmente na economia, fazendo com que eles tomem dinheiro dos pobres, aumentando a inflação. Mas isso tem um porém, que o cara não pensou. É dito que essa até é a ideia, né, que o pai do nosso querido professor teve. Se você não assistiu ainda, você tomou um spoiler na cara agora. Não é um spoiler tão grave. Mas eu consigo dizer que eles não roubaram de ninguém. Eu consigo explicar isso. O impacto deles gastando dinheiro, porque eles não gastam todo o dinheiro de uma vez, porque senão eles seriam pegos, e não faz nem cócegas na economia, porque eles não estão presos na Europa, eles viajam pelo mundo. Então eles pulverizaram e dividiram a conta do assalto deles com o mundo. Vocês concordam? Sim, concordo esse plenamente. Esse cara no YouTube que você foi, cara, é do MBL, não? Até... não? Ele é um, cara, ele é um neopentecostal liberal, que é bem estranho. Mas, enfim. Ah, pelo amor de Deus, Durão, olha o que tu anda assistindo na internet. Pelo amor, não, que cara, um podcast bom pra ouvir. Olha não, só. Mas aí que tá. Eu vi a parte posso do cara. Corroborar com a sua opinião? Uhum. Posso corroborar com a sua opinião? Olha só. Por que que eles não por roubaram favor. Nada? Pra ver roubo, e eu pesquisei a respeito disso, crianças, então presta bastante atenção no Titio Nerdmaster agora. Pra ver roubo, tem que haver propriedade. A pessoa só é considerada um assaltante, um ladrão, um roubador, se ele roubou de outrem. A pergunta é, uma vez que o dinheiro está sendo impresso, a quem ele pertence? Ninguém? Então, se não pertence a ninguém, ninguém foi roubado. Eles roubaram tempo. Eu posso dizer que eles roubaram tempo. Porque se eu entrar numa padaria, meter uma arma no seu Joaquim, fazer 20 pães com a matéria-prima dele e levar embora, ainda eu roubo. Ah, mas você tá roubando o meio de produção do seu Joaquim. Então, eles roubaram o meio de produção do Estado. Eu sou a favor. Coisa mais linda que isso? Então, é muito interessante porque La Casa de Papel tem uma inspiração num roubo francês, que a gente até comentou no Sr. Castanha sobre grandes assaltos. Verdade. Que é a parada do cara que é o mastermind por trás de tudo. Inclusive, eu acho que aquele filme do Clive Owen, ele também bebe desse roubo que teve nos anos 70, onde os caras não dispararam nenhuma bala, ao contrário dos caras do La Casa de Papel, certo? Porque... É, mas o plano era não disparar, né? É, mas aí no meio do plano tinha uma espanhola muito louca. Não, até aí não era pra atirar em ninguém, não era pra ninguém andar se pegando também. Não era pra transar com grávidas. Eu não sei se podia spoiler, mas agora já foi. É, sabe não como é que é, meu filho? É que acontece com o principal problema da humanidade, chama-se pepeca. Não, é, posso falar uma coisa sobre o que eu acho real na série agora? A gente sabe que é muito fantasiado, tem muito, eles são muito glamourizados, vamos dizer assim, certo? Mas o grande problema é que, vindo de uma origem muito humilde, eu sei de uma coisa. Quando você vai fazer um trabalho, e esse trabalho tem que ser executado, pessoas correm risco, a primeira coisa que você faz é separar os elos mais fracos da corrente, para que eles fiquem sempre sendo vigiados. Isso não acontece. A gente pode dar spoiler da segunda temporada, da terceira temporada? Eu acho que é autorizado, certo? Pode. Então, se você tá aqui, a primeira coisa, cara, autorizado. Você vai fazer um assalto... Pode olhar uma coisa, sabe a Brinks, a transportadora de valores? Opa! Você já viu provavelmente os caras andando no shopping com uma malote, certo? Sim. Eles não são bandidos, eles não estão no risco iminente de um sniper atirar neles. Todos eles estão de colete o tempo inteiro. A partir do momento que o cara entra no trabalho, ele tá de colete. Estes filhos da puta tiram o colete. Eu nunca consegui entender. Vocês conseguem pensar no cara que vai fazer um assalto, tá com colete e tira por algum motivo? Sabe? O que tá no script. É. Ah, maluco, o cara é gordo. Não, o cara é gordo, aquele colete mas aperta. Mas a magra que tava sem colete... Você já tentou se agachar? Não, mas tava todo mundo sem colete, tava o Moscou sem colete, tava todo mundo sem colete. O Moscou me revolta mais ainda. O colete aperta, dói na anca. Não, mas o Moscou não é o problema. Mas assim, a Nairobi é o problema pra mim. Porque ela era, tipo, mais vida louca. Tanto os dois vida louca, né, morrem por causa de colete. É muito bom isso. Ainda não sabemos se a Nairobi morreu ou não. Ela tomou um tiro. É, né? Vamos aguardar. Falta uma temporada. Por falar em mulheres, assim, delícias, tudo... Eu gostaria de dizer que... Agora, sacanagem. Ô, ouvintes, desculpa, mas vão tomar spoiler no Haikyuu Sparta, tá? Sacanagem, a morte mais sofrida, na minha opinião, foi a do Oslo, cara. O Oslo ter que o Helsinki matar o Oslo, ah, foi cara, doído, foi doído. Puta mas, de uma sacanagem. Mas aquilo, cara, é uma parte que eu acho realista, você acredita? Isso eu acho realista, porque assim... Sim, porque os dois... Uma coisa... Deixa eu perguntar, porque eu quero saber se eu não entendi completamente errado. O Oslo e o Helsinki são só companheiros de armas, não são irmãos, primo, parente, cunhado, amante, não, ou foda-se a merda nenhuma, não, né? Eu entendi, pelo menos, que eles são... Namorados. É, brothers in arms mesmo. Eu achei que eles eram namorados. Não, eles são brothers in arms mesmo, cara. Fica bem atento. Tá tudo bem. Sabe, tipo... Aquele lance sim, sim. Que ele fala então, de homem, o cara homem, chega. Sabe? Não é só sexual. É, o cara chega e tem que pegar o companheiro dele que lutou com ele na guerra. Foi o que o Helsinki falou, que ele lutou com o Oslo sim. Na guerra, foi pra cadeia com o Oslo junto, companheirão do cacete. Podem ter sido amantes? Podem, foda-se, ninguém tem nada a ver com isso. Agora, o cara tem que asfixiar o cara, porque tá vegetando. Cara, que filha da... Puda. Você tem que sacrificar. Porra, sacanagem demais, cara. Eu não desejo isso pra ninguém, cara. Você tem que ver um cachorro seu ser sacrificado. Já é muito difícil, sabe? E, cara, imagina um cara que é seu irmão, assim, que você considera mais do que a própria família, sabe? Sim, terrível. Viveu o pior do mundo. Você, na única chance que vocês têm de subir de vida, você tem que você tirar a própria vida dele, a vida dele com a própria mão, cara. É muito. Agora, eu queria falar uma outra coisa que me irrita bastante, isso pessoalmente, né? A personagem da nossa querida, né, a Itzari Tunio, né, a Raquel Murillo, ela tem um piercing no nariz. Sim. Cara, aquele piercing me irritava tanto. Tanto, porque assim... Porque você nunca viu inspetora da polícia com piercing. Não, não, né? Sabe o que me irritava? É que não combina com o tipo de personagem que ela é no começo, sabe? Tu não levava ela a sério. Porque ela é toda certinha. É, ela é toda certinha, aí você olha... Tia, você separou, agora tá botando piercing, o que que é? Você não comprou vai dar um rolê na kitnet aqui em Campinas agora? Vai na Vila Mix, é isso? Que ela tinha muito cara de quem vai na Vila Mix, cara. Sabe? Caralho. E assim, agora, falando mais sério, o que eu gosto muito da produção do La Casa de Papel, que eu gostaria de saber a opinião de vocês, é que a cinematografia é muito, muito diferente do que a gente tá acostumado a ver no padrão Netflix, saca? Me lembra aquele, aquele clima meio blasé europeu, até por ser europeu, né? Mas outras séries europeias eu não vi isso. Tipo, eu vou dar um exemplo. Vis-a-vis não tem uma estética assim. Tem quase o mesmo elenco. Saca? Uhum. E é engraçado que a gente percebe que na Mas sabe o que me lembrou essa cinematografia? Ela me lembrou muito Breaking Bad. Então, só que menos lento, né? Menos lento, mas... eu tô falando de filmografia, tô falando de estética. Inclusive, a estética era muito Breaking Bad, cara. Uma referência que vem na cara é o profissional, né? O cabelo da Tóquio é igualzinho da Natalie Portman. Aquele mesmo ideia meio Amelie Poulain, assim. Sim! E isso é uma coisa que me deixou muito, muito, tipo... Caramba, eu preciso ver isso porque... se lembra Natalie Portman, eu tenho que assistir. Mas assim, eu gostaria de perguntar agora uma outra coisa pra vocês, certo? Supondo que vocês fazem parte de um grupo assim, correto? E vocês invadiram um lugar, tá? Vocês dão um tiro primeiro no peito ou na cabeça do Arthurito? Porque ele é seu primeiro, cara. Ah, não, no joelho. No pinto. Não, porque assim... No pinto. Você também, sabe o que eu faria? Também, pra prender. No Brasil, nos anos 90, a gente teve um caso de sequestro de um cara, que me foge o nome agora, que, se não me engano, ele era goiano, e pra negociar com a polícia, ele deu uma trollada muito grande. Ele fez o quê? Ele pediu um lençol, e ninguém entendia por que ele pediu um lençol. Quando ele foi negociar com a polícia, ele colocou 4 reféns em volta dele e jogou o lençol por cima deles. Resultado, a polícia não sabia em quem atirar, saca? Faltou um pouco dessa malandragem brasileira, faltou. Tinha um rio ali, sabe? Mas é um cagão. O Rio é o merdeiro da galera. Mas o Rio... Aí é que tá a graça. Querem saber uma coisa engraçada? Manda. Pelo cânone da história, a brasileira é a Tóquio, que é Silene Oliveira. Isso. Verdade. Todo mundo ali é espanhol. A Tóquio é a única que tem nome de brasileiro. Verdade. Nem todo mundo é espanhol, porque a gente tem os dois caras do leste europeu. Assim, o Helsinki, o Oslo, o Berlim é italiano, sim. Não, mas tô falando que a galera no geral... Palermo é argentino. Sim. Inclusive, cara, o Palermo é o cara que conquistou meu respeito. De verdade. Ah, porque ele... E, cara, aquele final da terceira temporada, a gente tá gravando isso, pra quem tá ouvindo isso em 2052, no pós-apocalipse, estudando isso aqui como arqueologia nerd. Que merda, hein? Quando ele fala assim, foi uma honra servir com você, sabe? Ah. Tipo, cara, você vê que ele é o cara que tá full comprometido ali. Ele quase ficou cego, ele já perdeu o amigo antes de entrar, né? Que ele fala assim, é muito fácil você tá de longe, enquanto o seu irmão que tá morrendo, né? Não é você, né? É. Então, que assim, merda, né? Ele começa, é um cara completamente babaca, e você vai vendo que ele tem aquele lance do... Eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer. O bum tal dele, sabe? Apesar de ser extremamente misógino e babaca. Ele começa extremamente babaca e termina mais babaca ainda. Só que, cara, eu vou falar pra vocês, viu? Tirando a parte do bum bum tchau, eu concordo em muita coisa que ele fala, sabe? Porque, assim, velho, vocês são bandidos. É o problema do Walter White que eu falo. Eu vou dar um spoiler de Breaking Bad, foda-se, acabou faz 5 anos e nem é no meio, não é tão relevante. A hora que o cara come a Skyler, certo? O que acontece se você comer a mulher do dono do morro? Nerd Master, você que é carioca. E que por acaso moro num morro, por acaso. Então, pronto. O dono do morro vai te fazer uma visitinha e te botar no micro-ondas. O que eu vou te dizer é o seguinte, o que aconteceria, meu amigo, é o que aconteceu com o cara que olhou pra mulher do beira-mar, cujos pés dele foram pendurados no varal com o cara vivo. Então, assim, esses caras, eles já passaram do nível de cidadão comum, saca? Eles não estão mais num nível, tipo, eles não estão jogando na mesma liga que um cidadão comum. Então, as ações deveriam ter consequências mais graves, saca? Tipo, mano, vocês mataram um dos sequestradores aqui, a gente vai cortar o pé de um de vocês, saca? Só que não vai mostrar isso, entendeu? Eu vou sempre pela crueldade. Eu voto pela crueldade porque, cara, querendo ou não, eles estavam, tipo, atirando em policiais, traumatizando uma galera, porque isso é uma coisa que não é citado, né? Inclusive, dentro da torcida, o único cara que fala que ficou traumatizado e de fato ficou, mas ele era um bosta, é o Arthurito, né? Vocês pararam pra pensar? Porque você imagina não, aquelas crianças. Cara, eles foram sequestrados, eles não estavam sabendo que ninguém ali ia matar. O tempo inteiro eles estavam sob mira de armas ali, a polícia tirando em refém. E imaginou? Que excursão da escola maneira? Isso é quase uma ida ao Play Center nos anos 90. Traumático, né? Bagulho traumático pra cacete. Pra ser pior, só se fosse o Hopi Hari, cara. Vou te dizer. Aí é mais traumático. É, no Hopi Hari ia ser pior. Morre mais gente, inclusive. Ah, que horror. Agora, Duran, não é querer roubar teu lugar de host da conversa, não, mas eu gostaria de pôr uma pergunta à Baia. Quem é o mais merdeiro? Rio ou Denver? Cara, é uma briga boa, hein? É uma briga boa. Porque assim, sabe, eu fico com o Rio e eu vou dar a explicação. O Denver, ele tem um problema dele ser burro. Entendeu? Ele age... A porra do Rio era o cara que era pra ser inteligente, cara. Ele é verdade, o era um hacker, porra! Entendeu? E um hacker que compra o bagulho. Mano, rádio de onda curta, seu filho da puta. Pra que você precisa dessa merda? Olha só, deixa eu só deixar uma coisa em pauta aqui. O cara ter conhecimento técnico e inteligência são duas coisas diferentes. Mas ele é pego na parte técnica, o que me deixa puta, porque ele comprou de um cara no mercado negro. Quando ele podia simplesmente ter comprado essa bosta com um gift card da Amazon e nunca ser rastreado, entendeu? Olha, é tipo, assim, é que ele confiou no Helsinki, cara. Acho que não precisa nem ir no específico, Duran. O problema do Rio é que é o seguinte, é que ele faz merda nas três temporadas. O Denver só faz praticamente na primeira, um pouquinho na segunda, mas na terceira ele não faz tanta merda assim. Ele até na terceira tem um freio chamado Estocolmo ali. Isso, exatamente. Não, e sem contar que ele é um cara mais tranquilo, chama a Tóquio, ô Tóquio, para de encher a cara aí, toma vergonha. Ô, mulher, tem um filho pequeno aqui pra cuidar, não me fode, exato, não. Exato, exatamente. O Rio não, o Rio faz merda do início ao fim, entendeu? Garoto, garoteando toda hora. Sabe o que me deixa bem puto com o Rio? É que é o seguinte, cara, os caras eram gênios, entre aspas, né? A porra do professor era um gênio e ninguém pensou em falar assim, mano, a gente vai comprar esses celulares pré-pagos aqui no Brasil mesmo, entendeu? E passar pra vocês, porque tipo, querendo ou não, cara, ele sabia sobre tecnologia, o que me deixa puto não é ele ser merdeiro com tecnologia. Entendeu? Foi burro, né? Foi burro, cara, pra caralho. Entendeu? Tipo, a primeira coisa é, a primeira parte de segurança que você aprende é mitigue a tecnologia de alto nível, porque é onde vão procurar você primeiro. A segunda é, claro. Se você puder montar os seus meios de comunicação, melhor. Entendeu? Então assim, eles tinham dinheiro pra pagar um filho da puta pra escrever um bilhete e levar pro outro. Entendeu? Não, e outra coisa, deixa a mulher ir, fica na ilha, pelo amor de Deus. Fica na ilha, caralho. Olha o tamanho, olha quanto dinheiro você tem, sabe? Deixa a mulher ir, ela vai cansar, volta. Uma hora volta, entendeu? Se não voltar, nunca foi seu, cara. E aproveite, espere ela aqui na Casa Rosada, entendeu? Vá ali em cima, na casa das primas, e se divirta, cara. Ela tá se divertindo. Mas tudo seria resolvido com grande parte dos problemas, com um grande homenageão. Você é daquela filosofia que se organizar direito todo mundo transa. Não, mas pensa bem, todos os problemas da terceira temporada seriam resolvidos com as pessoas dialogando e transando. como uma grande tribo de bonobos. O problema principal, na minha opinião... Não. O problema principal, na minha opinião, foi a porra do Rio e da Toque ter ido parar na merda de uma ilha deserta, cara. Não, você pede... Verdade, Tamira, ser ido, sei lá... Se ela tivesse nos Pampas... Vai pro Japão, vai pra Coreia, vai pra puta que o pariu, mas não vai pra porra de uma ilha deserta sem fazer nada, cara. Mas isso aí eu tenho que dizer que o grande vilão da série é o professor, eu vou dizer por quê, olha só. Ele não soube perfilar, por quê? Primeira coisa que eu fazia, pega essa menina aqui que gosta de liberar pra geral, que é uma moça que gosta do transo, que gosta de fazer as coisas, sabe, de sentir pessoas, e joga numa metrópole, entendeu? Pra ela nunca ficar entediada, porque ela tava entediada 2 dias na porra da Casa de Papel, ela já tava entediada querendo matar todo mundo. Mano, você pega essa mina e joga ela... Com esse espírito, essa força da natureza, essa mulher, e você tenta prender numa ilha deserta, estilo Papillon, ela vai pra puta que pariu, né, meu? Leva a mina pra um lugar que ela possa exercer essa sexualidade linda que ela tem, entendeu? Pra que ela possa ser um espírito livre, porque assim, é meio idiota eles ficarem no mesmo lugar também, né? Eu podia ir pra Austrália, que daí dava pra ir na praia, dava pra ir na cidade, entendeu? Porque eu vou usar um termo campineiro aqui. Enquanto a... Cuidado. Não, é que eu sou de Campinas. Não, tô falando cuidado com os termos. Isso, não, é que o termo é roletário, vocês vão entender o que é isso. Tá bom. Enquanto a roletinha de quilômetro da Nairobi, né, do professor, do Helsinki, tava rodando, os caras tava fazendo farra nos pampas, puta que da hora, né? Os outros dando rolê na Tailândia de motoca, certo? O outro lá no Vietnã, sei lá onde ele tava. Pô, todo mundo da hora. Filha da puta, tá na versão do Lagoa Azul PG-13, gente. Lagoa Azul PG-13 é ótimo. Porque isso me revolta, porque Lagoa Azul tinha peitinho, a top, não paga tudo. Não, a gente não vê a bunda do Rio nessa parte. Sim. E você queria ver a bunda do Rio? Eu não queria, não. Não, tem que mostrar a bundinha, tem que mostrar a tetinha. Gente, é Netflix, entendeu? Vocês podem. Não precisa ser putido. Entendeu? Mostrou a bunda da grávida, gente. O cara querendo nudes na série, gente. Uma vez eu vou parafrasear. Tanta coisa pra querer. Vou parafrasear a Mari e falar assim, uma vez eu vi um peitinho de lado e foi o melhor dia da minha vida. Mas falando mais sério agora sobre os locais de esconderijo, cara, eles são muito vacilões, né? Muito vacilões. Porque, tipo assim, todo mundo daquela ilha sabia que eles eram procurados. Ah. É impressionante, cara, como não vazou antes. Né? E aí eu vos pergunto, caso... Não, mas é que acontece o seguinte, peraí, não, você não entendeu. É que vazou, mas como lá só se fala o idioma nativo, ninguém entendeu. Exatamente. Se é assim, vai pro País Basco, tava do lado ali, porra. Ninguém entende o que os caras falam. Não, mas era mais fácil pegar no País Basco, tá todo mundo indo lá pra ver se tem alguma coisa acontecendo. É, o País Basco é... Eu falo que é a volta redonda do mundo. Mas então, eu lhes faço um questionamento. Caso tivessem que exilar vossos corpinhos, vocês iriam para qual cidade do mundo? Começando por você, né, Edmar? Obrigado por me cortar, Diogo. Por que não tem calas? Tu perguntou, eu respondi. Eu ia falar começando por você, Nerdmaster, que é educado, ao contrário de meu amigo aqui. Eu vou ter que ligar pro professor. Vai. Eu ia pra Norte Vancouver. E você iria pra Registro, viu? Exato, ninguém ia me procurar lá. Sabe pra onde eu iria, que ninguém iria me procurar? Veja, um lugar que ninguém pensou em fugir. Eu iria pra aquelas ilhas no meio do Pacífico, que são o lugar mais longe do mundo, saca? Águas internacionais. Ah, tá. E aí... E tu ia pra ilha de lixo ali no meio do Pacífico. Isso, aquela ilha radioativa, saca? E maluco, eu ia comprar um transatlântico. Ia ser Naipe os Simpsons fazendo luta de cavalo contra o Mike Tyson. Rinha de galo, né? Rinha de crianças. Nós criamos por amor, elas brigam por instinto. Sabe? Nossa senhora. Mas assim... Agora, falando um pouquinho sobre suposições, aproveitando que a gente tá falando sobre cidades e tal, qual seria a primeira extravagância, além do sundae de graviola do Nerdmaster, que vocês fariam com o dinheiro? Eu já pensei na minha. Pode começar, Diogo, dessa vez. Quem pode ser o Diogo, agora ele tá afoito para falar. Não, cara, não sei. Não, sinceramente, não sei. Você nunca pensou sobre isso? Você nunca se pega pensando não. Às vezes? Por incrível que pareça, não, cara. Ah, não sei. Eu acho que... Ah, eu... Pra uma coisa que eu acho extravagância não é... palpável, não é um bem material, mas seria viajar pra caramba. Não, mas você não entendeu? Pode viajar, lembrando que você não pode viajar se você for a Tóquio, porque você era... Não, né? Não, depende do lugar, depende do lugar. Eu sei onde eu iria. Ela foi pro Panamá, tava numa ilha, podia fazer todo o Caribe, conhecer toda a Polinésia Francesa. Exatamente. Mas... Entendeu? Ir pra Madagascar e colher baunilha na África. Olha... Entendeu? Se eu não fosse procurado, vou jantar aqui. Eu faria. E pra Java? Eu faria o. Não, Java não, vamos dizer Sharp, brincadeira. Eu faria o tour. Pouca gente entendeu essa, infelizmente. Eu faria o. Não, eu ia falar Python. Isso aí, vou pra Python. prefiro ir pra ilha de PHP. Mas eu, particularmente, faria um tour de artes marciais. Sabe? Começando ali pela Tailândia, depois já vou ali pra aprender um boxe chinês, manja? Tu ia fazer o programa do Minotauro, mano. Mas tijolo. Exatamente, não cara. Bater na cara do Bolo Yang, saca? E agora já tá agora velho, é já. Fácil. Agora pode. Tadinho, hoje exato, ele tá agora velho, é fácil pô. Bater no Bolo Yang. Hoje é sacanagem. Bolo Yang não revida, né? Idoso não revida. O estatuto do idoso não permite, porra. Mas aí já seria bandido, gente. Vocês têm que entender. Mas a grande questão é: eu faria um tour, esse primeiro, e talvez eu me transformaria numa espécie de Batman, sabe? E aí eu ter dinheiro. Eu poder recrutar umas crianças pobres pra treinar e deixar elas morrer combatendo o crime enquanto eu dou rolê de carrão, tipo Batman. Sabe? Não, isso aí não é ser o Batman, isso aí é ser dono de milícia na África, porra. Eu não falei que eu ia ser um Batman bonzinho? Porra, o que não falta é criança soldado na África. Exatamente, cara, quantos AK-47 não dá pra comprar com aquele... Tu ia cheirar cocaína com pólvora também? Não. Eu ia ser a dieta que eu já falei, inclusive, com o Chile, com o Sr. Castanha. E seria a dieta cocaína ou vegana. Que consiste no equilíbrio. Entendeu? O que eu ia fazer? Transa com uma prostituta? Faz um carinho na mãe. Chuta um cachorro? Come uma alface. Tira uma cocaína? Come uma maçã. Entendeu? É equilíbrio. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra, entendeu? É a dieta Even Steven. É a dieta Joe McPhee. Tá bom. E falando em coisas de comer, vocês repararam numa parada que dava pra eles terem zoado muito os assaltantes e não foi feito, que é cortar a água do lugar? E eles não cortam água. Nossa, é verdade, né? Podia usar a tática geral do Alckmin. É, exato. Deu roubar a merenda deles e cortar a água. É, boa. Bem pensado. Eles não desligam a energia. Eu acho isso sensacional. Ninguém desliga energia, continua tendo energia, continua tendo água. Né? Agora eu posso te explicar. Por favor, é seu papel como Nerd Master. É porque tanto a Casa da Moeda da Espanha quanto o Banco da Espanha tem sistemas hídricos e elétricos em separado. Não dá pra cortar a energia deles nem a água. Mas dava pra dar uma zoada que eles tentaram fazer a tática do gásinho, certo? Dava pra ter tentado na primeira temporada aquilo. Aquele do gás, você tem que parar pra pensar também que foi a porra louca do cara que entrou na terceira temporada, né? Porque a Raquel e o velho barbado lá não tinham um folhão pra fazer aquela isso. Aquela mina lá que é a do pirulito, sabe? A grávida? A grávida de Madrid. A grávida de Madrid. Inclusive, cara, eu acho, sinceramente, ela a segunda mulher mais bonita dessa série. Ah, ela é linda. Ela só perde pra Nairobi, cara. Nairobi com aquela cara de MC que ela tem, sabe? Como é que chama? Que tem as gêmeas na canção, é... É que a Nairobi é cigana, né? Então ela tem um charme. Ela tem olhos oblíquos, né? E dissimulados. É, isso. Olhos de Capitu, né? Olhos de ressaca. Então, eu gostaria de que vocês também elencassem pra arrumar problema em casa. É, qual é o crush de vocês nessa terceira temporada? A minha sempre será a MC Loma, né? A Nairobi. MC Loma. Ah, cara, eu vou empatar com você. Eu também sou fã. Eu sou fã da Alba Flores, da atriz que faz a Nairobi. Não só o personagem, como o personagem da Nairobi é maravilhoso. É um personagem muito legal, cheio de complexidade, profundo pra caramba, tem um monte de questões e tal. A atriz interpreta muito bem, o papel é ótimo, ela é linda mesmo. Eu sou fã da Nairobi e da Alba Flores incondicionalmente. Assim, eu acho que ela é uma das melhores, que melhores representou o papel de uma pessoa pobre naquela situação. Você consegue ver assim? Sim. E aqui eu quero corroborar com vocês dois e formarmos assim um trio de adoradores de Madame Dona Nairobi, que realmente é a mulher que mata a pau, literal e figurativamente. Pô, dá vontade de casar série. Com ela, cara. Empieza el matriarcado. Cara, o negócio é que a mulher é tão foda, que tava quase convertendo em Helsinki. É verdade. 5 minutos de massagem de próstata ali, ele casou com ela. Ah, não, cara, nem precisa. Só imagina, não, falando sério, a gente viu. Vai, daí vamos colocar uma realidade onde esses personagens existam mesmo, né? Fora da série. Pô, o que a gente viu dessa realidade, né? Foi o assalto, né? A invasão, o sequestro da Casa da Moeda. O planejamento. Depois aí. Né, também o planejamento e a invasão depois do Banco da Espanha. Foram períodos curtos, digamos assim, né? Certo. Se a gente for voltar na cronologia. Poxa, o Helsinki ficou convivendo com a Nairobi um tempão. 3 anos, né? Exato. Cara, eles estavam em um casal que estava se dando melhor ali, vocês perceberam isso? Sim, exatamente. Estocolmo não tem como você ficar mal com Estocolmo, mal. Cara. Aquela mulher, ela é tipo... Como eu vou dizer assim? Outro mulherão. Tipo, eu vou dizer, se juntar todo mundo ali, não tem metade da coragem daquela mulher, cara. Ela realmente, ela é muito mais corajosa que a Raquel, por exemplo. Sabe? Ah, sim. Mas aí entra um pouco também daí do personagem. É, acho que dá pra notar muito a diferença da Estocolmo, né? Antes de ser Estocolmo, né? Nas primeiras. Porque não é temporada, né? Eles não chamam de temporadas, né? Primeira e segunda parte, né? Nas duas primeiras partes e diferente na terceira. Porque eu acho que entra um pouco dessa história do instinto da mãe, né? Da leoa. E, assim, digamos assim, né? É a Esther Acebo, que faz o papel da Mônica Gazzambiti, né? Isso, que já teve aqui no cobrindo Rock in Rio, inclusive. Sim. E, cara, eu me arrisco a dizer assim. Dentre as pessoas ali, cara, a que tem a maior transformação, e eu traço um paralelo agora com a Sarah Connor, saca? Do primeiro filme. Boa. Com a Sarah Connor do segundo. Uhum. Mano, o que que é essa mina dando um esculacho no marido? Cara do céu. Sim. Sabe? Tipo, o Nerd Master que tem ascendência espanhola, certo? Ele vai saber o que é tomar um esporro de uma mulher espanhola. Sabe? Eu sei o que é tomar um esporro de uma mãe. Eu acho que é até mais grave. Não, quando eu digo mulher, eu não digo esposa. Eu digo mulher, qualquer que seja. Prima, sabe? Mãe, o que seja. Meu amigo, quando começa o castelhano a vir, ninguém segura. E por falar em ninguém segura, eu gostaria de fazer mais uma colocação sobre uma coisa que eu achei genial e eu tava reclamando na primeira temporada e na segunda. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra vocês. Certo? Naquela situação de você tomar um esculacho da mulher na frente de todo mundo, vocês começariam a chorar ou ajoelhariam primeiro? Porque eu já tava quase pedindo desculpa por ele ali. Sabe? Pela merda que ele falou. Ah. Conhecendo a minha conja, eu estaria apanhando. Mas também então. Não, mas também tem que levar em consideração uma coisa. O Arthurito era um puto, mas o Denver também fazia cada besteira. Ela também, procura, né? Também, né? A Mônica tem. Não, a Mônica Estocolmo tem uma mania mas de gostar de homem podre. Errado. Quando o cara, beleza, que é o assaltante, né, que te sequestra e dá um tiro, é uma melhor opção na sua vida, você percebe que você tem um dedo muito podre. Sabe? Agora, sobre as regras do assalto, eles tinham... Obviamente, eles iam quebrar as regras. Todo filme de assalto tem esse plot. de quebrar as regras. O professor já começou dando bote, que era levando o pai e o filho e o irmão dele, né? Depois a gente descobre que o Berlim é irmão do professor. É, mas a gente, na primeira e segunda parte, a gente não sabia, né? Apesar do Berlim chamar ele de irmão vez ou outra, mas ele podia estar chamando de irmão. É porque ele igual, cheio de maneirismo. Chamou, meu amigo, mano, qual é? Eu acho da hora que eles pegam, eles mostram a polícia pra colocar a gente do lado dos caras. Eles chamam ele de proxeneta. Cara, proxeneta. Só me lembro do Hermes e Renato quando eu escuto essa palavra. Então, cara, eu ficava lembrando. Seu proxeneta. Eu adotei isso pra vida. Quando eu quero xingar alguém, eu xingo de proxeneta. Eu vou descobrir. Bonito. Depois eu busquei no Google o que era. Ele é uma espécie de cafetão, né? Traficante de pessoas. Proxeneta. Gigolô, né? É o gigolô. O termo técnico é bicho ruim. É bicho ruim, né? O que eu gostaria de falar também é que a gente até cantou Bella Ciao, virou tema de funk aqui no Brasil. Ai, que vergonha isso. Isso me dá uma que vergonha. Que beleza, né? Ela só quer crau. Tirado de uma música antifascista, sabe? Lembra de partisanos. Ai, que vergonha. Cara, exatamente, quando tu descobre qual é o significado do Bella Ciao, que é a porra da música da resistência italiana contra o fascismo, e descobre que um MC, ai, filho de uma puta, me inventam ela, que é só que é crau, só que é... Cara, na verdade, vai, eu, assim, respeita! Eu não sou esse tipo de cara, filha, não. Que fica falando mal de funk por falar. Dessa vez eu fiquei muito, muito, muito, entendeu? Porque... Não, porque dessa vez não é a questão do funk, é a questão... Não, e sabe o que é o pior? Não, não, não, não, não, não, não. Tu sabe o que é o pior? Tem pior, tem pior. Tu sabe o que é o pior? Isso. O elenco conhece o Soccer Crow e acham legal. O brasileiro que fez, ele não tava fazendo na maldade, né? Ele brasileiro gosta de copiar coisa. Fazendo uma cara de pau mesmo. Exatamente, latino, muito bem lembrado. E eu tô tentando lembrar, porque a terceira tem um... Também tem uma música tema muito emblemática, que tá me fugindo o nome da cabeça. Guantanamera. Guantanamera, cara. Mas tem... Guantanamera. You Never Walk Alone no segundo episódio da... Ah, também. Da Pela, né? E o que eu acho muito engraçado é que... Cara, é uma coisa que a gente vê muito filme do Tarantino. A trilha sonora participa muito da história. Cara, aquela cena do cofre quando o Moscou encontra a Terra e a galera começa a Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao, pô, é muito foda, cara. E aí, olha o easter egg nessa cena, que quando chega o Berlim, eles cantam justamente a parte do Me Sepelire, que é, no caso é o meu túmulo. Quer dizer, verdade, o cara estava falando que ele ia morrer. Bem, bem, bem observado, realmente. Vocês preferem. Me Sepelire, laço em montanha. Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Cara, eu adoro. E tem um trocadilho de tchau, sim, sim, tanto um cumprimento quanto uma despedida. Sim. É, o que eu acho legal é que tem a abertura. Ah, falar, sim. I don't care at all, né? I don't care at all. E essa música combina perfeitamente com a Tóquio, cara. Total. É, não, essa música é a Tóquio, todinha. E, cara, aqui, assim, tirando. Eu achei no começo assistindo, confesso, tem aquela câmera no começo meio amorosa. Ah, sim. Contando a história, sabe? Uhum. Até na personagem lá da Yuri, eu achei um pouco pedante no começo. Mas depois, quando eles começam a usar a música, os enquadramentos, como linguagem, não só como floreio artístico, eu achei isso muito foda, cara. Não, conversa com você, você te transporta pra dentro, é muito bom, mas é muito bem feito. Agora, falando de falhas de roteiro, uma parada que, ao mesmo tempo, eu curto e não curto é a parte dos cranianos resgatando a Rio. É o Ucrânia Ex Machina. Não é por causa disso. E não é a Rio, é a Tóquio. É o Ucrânia Ex Machina, mas a Tóquio, perdão. Eu confundo o nome dos dois. Os dois ali ficavam juntinhos, um ser humano só. Não, é. Rio e Tóquio vão ter um filho chamado Havaí, é isso? Resgatada... O Lulu. Vão ter um filho chamado... É. São João de Meriti. Mas enfim. O que me deixa puto, e deixa eu ver se os senhores concordam. Aqueles caras, eles são realmente um Deus Ex Machina que era tipo o secreto do Tekken Fighter, que só pode soltar uma vez, né? É o Strike lá, do Streets of Rage. Chama a polícia lá pra mandar o... Você aperta o A, B e o C junto do Mega Drive e ele solta os ucranianos. Porque assim, na parte do carro, todo aquele problema que ele teve, dava pra ele ter batido um fone pros pais. É impressionante. Não precisava ter ido no Ferro Velho. Sim, eles pararam pra pensar nisso? Sim. É uma coisa que quebra um pouquinho. Ah, é lógico, a gente tá envolto ali na trama e tal. Mas quebra um pouco da magia, né? Você mas pelo menos, assim, realmente, acho que era só ele ligar e resolver isso. Porém, a gente ia perder uma cena muito legal que é ele se fantasiando de mendigo, pô. Cara, e ele fez a coisa que é mais... Isso, exatamente. É estar fedendo a mesa. Cara, mendigo cheiroso. Porque assim, você vê no filme, o cara tá mendigo cheiroso com a... Daí não é mendigo, é hippie, pô. Dente, né? Ele... Isso. É esse dente da Unicamp, isso aqui. Mas aí ele pega... Ah, eu tenho que te dizer que nesse caso é maconheiro, safado e comunista. Aconteceu de novo. Comunista, exatamente. Assaltista, mais, maravilhoso. Assaltista também. Mas enfim. Ele faz isso, eu achei que ele tá mijada lá, né? Aquela entrega, parte, entrega. Rapaz, você olha pro cara, não tem coisa... Eu acho que a segunda coisa mais entrega do mundo, assim, de vulnerabilidade, é o cara se mijar, sabe? A segunda depois que o ser humano, o homem, goza. E ali ele tá vulnerável, cara, intensamente, sabe? E, cara, o cara se mija e todo, e vai toda aquela tensão. Sabe que idiota que ficou pensando? Por que eles não fizeram DNA naquele xixi? Confiado xixi. Depois? Por que eles ficam cavando? Não, mas colher o xixi no ferro velho, Bruno. Imagina quanto xixi tem por aí. É difícil. Pô, mas é o maior roubo da Espanha, cara. Tá todo mundo ali. Ele viu o cara se mijando. Inclusive, eu quero dizer que o senhor comissário Gordon de Araca na Espanha, certo? Certo, o general de 3 estrelas que fica atrás da mesa com o cu na mão, cujo nome tá me fugindo aqui, eu vou pedir ajuda. Isso. Pra vocês. Não, o Angel é o parceiro, né? Da... Isso. Então, o Angel é o... Não, o Angel é o gordinho. Isso, esse mesmo, longe. Esse cara da friendzone aí. É o Coronel Pietro. É, o cara da friendzone, cuzão. Ele, pra mim, ele é tão... Ou até pior. Tão mau caráter, ou até pior do que o Arthurinho. Porque eu acho isso melhor, cara. Em tantos aspectos. Porque o cara, ele fica tentando desgraçar a cabeça da amiga por aí, trabalho dele. Né? Não serve pra dar um pau no ex-marido dela. Não serve pra assumir que gosta da mulher. Entendeu? Foi... E depois fica assim. Aquela história, ele ficou meio. Entendeu? Não sabe se caga, se desocupa a moita. Ele ficou meio. Porque o que a gente. É engraçado, né? Porque a gente vê muito gente reclamando do Arthurito. Ninguém reclamando do Angel ser um babaca. É um indeciso, é o cara que não sabe o que faz. Não, é com outra palavra com isso aqui, é imbecil. O cara tava andando com uma escuta, meu amigo. Porra, é outro também, que era pra ser um especialista em tecnologia, e tá andando com uma escuta. Enfim, eu acho que tá bom de papo. O que vocês acham? Vocês querem umas considerações finais? Além do meu ódio pelo Angel, e o meu amor pela Nairobi, que é um personagem foda, uma mãe... Trabalhadora pra caralho, aquela mulher que fez dinheiro pra todo mundo. Não, e o mais legal, a melhor chefe que o senhor Flores já teve. Ah, claro, mas. Cara, esse cara tá uma muito legal também. A declaração dele, ele falando: ô, senhor, ele tá na emprego público lá tá tão ruim quanto os melhores dias meus de trabalho, nunca trabalhei tão bem na minha vida. Eu Mas leva a mão não, se a Nairobi vem pra cima de mim e fala, ô meu querido, faz isso pra mim, eu falo, sim senhora, com o maior prazer. E tem outra coisa também, foi o maior PLR já pago naquele tempo, né? Vocês pararam pra pensar nisso? Porque, mano, milhões, velho, ninguém ali, os caras ficavam fazendo dinheiro ali, ó. E a outra não tinha um Citotec pra tomar. Não tinha, não tinha dinheiro pra comprar um Citotec e tirar o olho. Mas era, cara. É verdade. Entendeu? Os caras fodidos, o outro com três filhos lá. Porra, não posso largar, porque é a pensão, sacomé. Vamos só. Vem cá, estagiária, vamos ali, né? Vá. É. E cara, o PLR foi gigantesco, cara. Mas é isso, meus queridos. Brincadeiras à parte, eu gostaria de agradecer imensamente ao Alexandre pela oportunidade. Okay. Gostaria de também agradecer ao senhor Diogo. Eu que agradeço o convite. Esse convite de última hora que fiz pra ele semana passada. Não foi de última hora, mas é só pra dar uma valorizada, certo? Não? Ele é o peixe. E eu gostaria muito de dizer que, para os ouvintes do Sr. Castanha, que tá acompanhando agora pela primeira vez o Paramédico aqui, que ouçam um episódio de palhaçaria. Aquele episódio me fez sorrir e de um jeito de conhecimento nerd, saca? Então ouçam um episódio de palhaçaria do Paranerdia. E você, que é do Paranerdia, escute o Sr. Castanha. Fala lá, chega lá. Eu cheguei por causa do loser do Nerd Master que tá aqui. Entendeu? E você vai ganhar um beijo e um queijo lá no Sr. Castanha, correto? Opa. E Diogo Salles, comando de praxe. Quem quiser te encontrar, te encontra toda onde? Toda segunda-feira, um episódio novo, loserlandia.com.br ou nas ferramentas de streaming preferidas. Google Podcasts, Spotify, Deezer, iTunes. Só da Loserlândia na busca. Só não no iCast, porque eles não... Só não vão no iCast, porque não atualiza nem o Sr. Castanha na Loserlândia. É uma beleza, claro. Mas tá lá toda segunda-feira um episódio novo. É. Cada segunda-feira é um assunto diferente. Exatamente. Então, loserlândia.com.br. Tem pessoas bonitas lá. E o Diogo e o Roberto. Também. E senhor Nerd Master, passo-lhe de volta o bastão e agradeço demais a oportunidade. E desculpa qualquer coisa e ter cagado na sala. Tá certo, então. Uns se escondem no mijo, outros na merda. Exatamente. Né? Tá aqui na Nerdlândia. Abraço, Nerd. E só mais um recadinho que eu gostaria de dar antes de ir embora. Eu gostaria de agradecer mesmo ao Nerd Master de novo, eu sei que eu tô sendo prolixo, e já deixar o convite para que você participe lá no Sr. Castanha assim que lhe for conveniente, correto? É só chamar, meu então, amor. Então, como a gente só fazer o Sr. Castanha, vamos dar tchau, tchau! Bebam água! Tchau! Louca! Bebam muito líquido! Eu sou o cofrinho! Mate a família! Eu sou assaltinho, tchau, tchau, tchau. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il